O Pé na Rua tá no ar, galera. É isso aí, legal saber que a cada dia que passa, mais gente assiste a gente. É, e por falar em gente, cara, esses dias eu tentei ir duas vezes ao cinema e não consegui entrar, acredita? Então, Gabi, é que os filmes têm horários, entendeu? Então você tem que olhar nos horários e no horário respectivo. Ah, jura? Entendeu? Não foi esse o problema, João. Ai, qual foi, então? É que assim, um dia tava esgotado já, e no outro, eu dei tanta volta pra tentar parar o carro, que quando eu consegui chegar, tava na metade o filme já, aí eu desencanei, né? Ó, mas na boa, esse é o preço de se morar numa cidade grande. Ai, cara, tem dias que eu penso como seria se o mundo fosse diferente, sabe? Ai, gente. Peraí, Gibbs, mas diferente como? Com mais salas de cinema, mais vagas de estacionamento? Assim? Não, João. É. Como seria se eu tivesse o mundo só pra mim, sabe? Tipo, nossa, todo meu. Como é que é? É, João. Já pensou, cara, se você fosse a única pessoa no mundo? Não, mas tipo, eu ou você? Não, eu. Tá. Tipo, eu, sozinha. Uhul! Sou meu! Ó, então já vai treinando, tá? Vai ficando aí. Um pé na rua só meu. Gente! Olá! Tem alguém aí? Como seria se você fosse a única pessoa do mundo? Seria muito legal. Se eu fosse a única pessoa do mundo, minha vida seria maravilhosa, né? A princípio seria legal, seria, a gente ia me divertir pra caramba. Entrar nas lojas, comer todos os doces, pegar as roupas. Eu não teria que ficar brigando com tanta gente. Eu tentaria descobrir as coisas que eu não tinha ainda e que eu poderia ter, porque tudo meu. Como seria se você fosse a única pessoa desse mundão todo? Seria muito estranho. Muito ruim. Horrível. Seria impossível. Muito entediante. Seria só eu. Muito triste. O homem sozinho não vive. É da natureza humana. Convivência é legal. É, amizade é tudo. Não teria com quem compartilhar. Eu gosto de estar com todo mundo. Gosto de multidão. Eu sou muito tagarela, eu preciso dos meus amigos. É impossível viver sem conversar, sem se comunicar. Tem que pelo menos ter um grupo de amigos, sua família. Ser feliz não tem como se você não dividir com alguém. Eu, pra falar a verdade, eu não sei se eu gostaria mesmo de estar sozinho no mundo. É. Porque eu gosto de gente. Não tem pra que viver e nem como viver sozinho. Se você fosse o único cara da face da Terra, como você ia se divertir? Sozinho ninguém se diverte. Teria. A única diversão solitária seria um videogame, né? Ia viajar muito. E como você faria isso se você ia ser a única pessoa do mundo? Você ia fazer tipo a Mirklink, assim, de vela? Você ia pilotar avião? Provavelmente eu acho que eu ia andar pelado o dia inteiro. Eu acho que eu ia pra uma praia bem legal. Ia surfar muito e curtir toda aquela vibe da praia. Todas as praias e ficar o tempo que eu quiser. Tecnologia, computador, né? Mas só faz sentido tudo isso se a gente tiver com quem falar também. Sozinha no mundo? Não dá nem pra falar no Facebook? Que mais faz no seu tablet? É verdade, é verdade. Tem tantas pessoas pra conversar. Acho que coisas da natureza, montanhismo. Tá vendo o quê? O que foi? Quarentena. Qual o primeiro lugar do mundo que você conheceria se você fosse a única pessoa desse mundo? Ai, eu ia pra alguma praia muito louca. De repente no sul, Santa Catarina. Ilha Comprida. Maresias. E sem ninguém no mundo, gente, até a Praia Grande é boa. Porque o problema da praia, dessas praias é que tem 10 milhões de pessoas por carro, né? Qual seria o primeiro lugar que você ia conhecer? Putz, eu iria pra Nova Zelândia, viu? Selva, mata. Alpes Suíços. Uma voltinha lá pela Europa. Jardim Bom. Brasil, Jardim Europa, aqui, é, né? É, não, é. Eu não quero andar pelado, fazer esse monte de coisa. Vou pra Nova York. Não tenho como, por exemplo, sair do Brasil. Como eu vou sair do Brasil? Não tem como. Até pra isso eu preciso de outras pessoas. Ia chegar lá como, mulher? De barco. Fazia um barquinho, uma jangadinha e chegava lá. Do que você sentiria falta das outras pessoas? Trabalho, mãe, pai. Ia sentir da minha família. Ah, de mulher, né? Ficar sozinha assim não ia dar muito certo. Facilidade que a nossa vida civilizada trouxe à tona. Tem alguém pra conversar. Fazer papo, em festa, porque festa sozinha não tem muita graça. Das pessoas que a gente gosta, de estar junto. De amigos, pra poder dividir toda essa vibe. Teria que caçar, teria que cultivar alguma coisa, é bem mais trabalhoso. A solidão não é legal. A dica de hoje aqui no Pé na Rua é o livro Blackout, de Marcelo Rubens Paiva. Imagine só a situação. Três amigos vão fazer uma expedição em uma caverna e acabam ficando presos por conta de uma enchente. Eles precisam esperar as águas baixarem para sair da caverna. E isso demora alguns dias. Até aí, tudo ok, certo? Mas quando eles saem, algo muito absurdo acontece. Todas as pessoas viraram estátuas. Eles são os únicos seres humanos vivos do planeta. É isso que acontece com Hindu, Mário e Martina, personagens desse livro de ficção, mistério e suspense, escrito por Marcelo Rubens Paiva. Então fica a dica, hein, gente? Blackout, de Marcelo Rubens Paiva. Você encontra em várias bibliotecas e livrarias. Para saber mais sobre essa e outras dicas do programa, fácil. cmais.com.br/pé na rua. Tá tudo lá, gente. Ele escreveu também o Feliz Ano Velho, que é gênio. Incrível. Livraço. Aí, quem é a moça na... Deixa pra lá. Até amanhã. Já que não é da nossa natureza viver sozinho, se você pudesse escolher uma pessoa pra viver com você, quem você escolheria? Meu namorado. Eu deveria falar meu namorado, mas vou falar o Adam Levine. Menina, esse cara é um absurdo. Ele vem comigo, ficamos eu e ele por aí. Provavelmente minha namorada. Por quê? Porque ela é a pessoa que me completa e é a pessoa com quem eu me sinto à vontade pra dividir cada momento na minha vida. Quem você escolheria pra compartilhar esse mundo com você? Eu acho que eu escolheria minha irmã. Olha, acho que minha avó, hein? Vamos dizer assim, a gente tem uma sintonia muito boa. Seria minha mãe. Eu adoro minha mãe, ela é super amiga, sabe? Meu pai. Porque ele me ajuda nas horas que eu mais preciso. A Gisele Bündchen. Ah, Juliana Paz. Será que não ia faltar assunto, não, você e a Gisele? Você precisa de assunto? Eu acho que minha esposa mesmo. A gente tava aqui suando frio. Tem que falar que é meu marido, aê, né? Uma pessoa não dá, porque também não é da natureza viver em dupla. Um cara bem gatinho. Eu passaria com o Ricardo Elias. Qual é o período que você já passou sozinho, assim, na sua vida? Uma semana num retiro? Ah, um dia só. Ah, eu já passei uma semaninha, assim, meio que me escondendo num sítio que a gente tem na... Agora uma semana, um mês, aí já pesa. Você volta, você tá um pouco... fora do mundo. 30 minutos, eu não consigo ficar muito tempo sozinha. Não sei, sou muito carente. Foi o fim de semana em casa mesmo. A cozinha não gostou muito, não. Quando eu cheguei na Austrália, que eu realmente fiquei perdido porque eu pensava que eu falava inglês, mas eu percebi que eu não falava. Quanto tempo vocês já passaram sozinhos? Tipo, sem ninguém mesmo, sem contato telefônico, sem internet. Uns 3 meses. Mesmo morando sozinha, eu sempre tô falando com alguém. É bom porque você tem tempo pra pensar sozinho sem ninguém interferir. Cara, e você acha que dá pra gente viver sozinho ou é que nem álbum de figurinha, gente, assim? A gente precisa de alguém pra nos completar. Precisa do outro pra completar. Todo mundo precisa de uma tampa, né? É difícil, né? Eu não conseguiria. Um tem que ajudar o outro. Você precisa de pelo menos familiares, você precisa ter uma atividade produtiva. Todo mundo precisa de alguém pra desabafar, pra conversar, pra abraçar. Chega uma hora que você vai querer ter alguém pra dividir. Eu acho que a gente sempre precisa de alguém pra tá aprendendo, pra tá melhorando. Eu não consigo. Eu preciso de alguém. O ser humano precisa um do outro, é isso. O Pé na Rua tá acabando, galera. É, mas a população mundial não. Galera, nada desse papo de viver sozinho. Se viver em grupo é difícil, viver sozinho é tipo impossível. É verdade. E por falar em companhia, um beijo bem especial pra quem tá sempre com a gente, né, Jones? Então vai lá. Um beijão pro Vinícius, sabe de onde? De Taboão da Serra. Boa. O tema de hoje foi ideia dele. Arrasou, Vinícius. Tem também beijo pro Dalvan, da Bahia, e pra Amanda Machado de Lima, aqui de Sampa. Eles escreveram pra gente. E você que tá em casa, faça o mesmo. Mande e-mails pra gente, sei lá, com um tema legal, um elogio, um beijo, ó, vale tudo. Não, não, só não vale xingar, né? Escrever xingando vai ficar chateado. Sabe que não, né? Bora pra pergunta final? Vamos. Pra você, cara, o que é pior, a multidão ou a solidão? Solidão. Porque o homem não vive sozinho, não tem como. Não consigo ficar sozinho, nem um minuto. Solidão não é comigo, não. Solidão é uma coisa meio triste, eu acho. Você não vai ter ninguém pra rir junto com você. Muita gente também é chato. Muita gente também irrita. Muvuca incomoda um pouco. Todo mundo junto? Não, é muito... Não, não. Sem ninguém é mais chato ainda. Valeu, pessoal. Um beijo e até o próximo Pé na Rua. Gabi, corre que tá na sua hora. Hora de quê? Sessão de cinema, lembra? Não, eu vou sabadão só. Não, eu sei, exatamente, mas como você é meio atrasilda, então chega antes, estaciona seu carro e espera lá. Ah, olha que engraçadão. Quer ver quando rolar com vocês? Eu vou te zoar também na frente deles. Ah, engraçadão. Não faça isso. Por favor. Tô rindo. Olha lá, passou um incêndio. Jesus do céu. Hora de dar tchau. E eles têm mira laser.